jamais imaginei em chegar nesse estado em que cheguei. Nem pensar em tempos passados, concentrado no que ia fazer. Sempre distanciado, sem me envolver. Como no presente, a minha mente virada e perturbada. Copo de aguardente, consumo de drogas na quebrada. Eu pensava que não seria desse jeito. Só encanava em jogar bola o dia inteiro. Assisti desenho, uns filmes na TV. Naquele tempo um videogame não pude ter. Fazer o quê? Nem tudo pra família estava light. Mas até que um dia ganhei um Atari. Com 9 de idade me diverti naquele tempo. Mas você sabe, já havia outros lançamentos. Turbo Nintendo, mas estava osso pra ter. O dinheiro estava escasso pra obter. Meu pai no perre sempre dando uma rifa. Pra sobreviver é quente se manter na vida. Eu não previa o meu destino desandado. E nem a polícia me agredindo nos enquadro. Despreocupado depois do almoço vendo Chaves. Sossegado pois com pouco eu tinha a felicidade. Que na verdade eu não sabia, irmãozão, as armadilhas que havia no mundão. Foi ironia que um destino hoje em dia pra mim reservou. Nesta vida errei o caminho. Foi várias fitas que me acorrentou. Rolava pro campinho então. Vários caras sentados tomando vinho, uma função, fumando cigarro. Eu só ficava de lado fingindo que não via. Registrava que tinham chegado dois da correria. Desconfiados desciam da bicicleta, olhando pros lados com a polícia sempre alerta. Maconha, pedra e outras drogas eram consumidas. Puta que lá merda, garrafas de pinga. Eu sabia que isso era bastante prejudicial. E que a vida é importante, coisa e tal. Só que do lado mal, como sempre, é desperdício e baixo astral. Ver os adolescentes perdidos, porém comigo jamais. Pensei que aconteceria, mas o destino que não apraz foi ironia. Minha família estava se desfazendo, briga todos os dias. E meu pai bebendo puro veneno. Entre meu pai e minha mãe houve separação. Em pouco tempo de embalo entrei na ilusão. Por ocasião me tornei ladrão viciado. Com um oitão assaltei mercearia, mercado. Sem trabalho, Zé Povinho sujo observando. Vendo os passos, pano novinho que eu estava usando. Esbanjando, comprando a droga para o consumo. Invernando até altas horas sem futuro. Foi ironia que um destino hoje em dia pra mim reservou. Nesta vida errei o caminho. Foi várias fitas que me acorrentou. Pelo ar puro nem agradeci a Jesus. Um defunto, me sentia longe da luz. Da ferida ao pus, fui bem classificado. Sangue azul, não herdei dos antepassados. O caminho errado, foi a armadilha pra que um fracasso se tornasse a minha vida. Drogas, bebidas, dinheiro jogado fora. Escolhi a alternativa que no fim é sem vitória. A minha história é semelhante à de vários jovens que se enroscam bastante e quando não morrem. Pras mães um choque, tristezas e lágrimas. No peito a dor forte, que com certeza na alma é como uma faca que atravessa a entenda. O desgosto ataca, entra sem pedir licença. Uma par de problema e eu nem tava prevendo. As algemas e os homens de farda me prendendo. Não deu tempo de escapar, na abordagem só lamentos. Ao me enquadrar já era tarde e foi sem massagem. A atitude da polícia direto pra carceragem. Soco, chute ou sem alternativa. Encontraram tudo em cima, uma cara de droga e um revólver que fria, não teve escapatória. Qual trajetória agora ia percorrer? Dentro da gaiola sem ter pra onde correr. Foi ironia que um destino hoje em dia pra mim reservou. Nesta vida errei o caminho. ficou mais complicado. Eu vou fazer o que lá fora já era embaçado, bem mais escasso aqui do lado de dentro. Satanás só pro passado pra confundir o meu pensamento. O sol, o vento, tudo que eu não dei valor. O futebol, os meus talentos, quanto errei, só sobrou a dor. Só pelo amor de Deus posso retornar e ser um vencedor, entendeu? No meu lugar. Vou esperar mais 6 anos e alguns meses até chegar, estou aguardando entre 4 paredes. Matar minha sede de poder reviver. A árvore que era verde irá reverdecer. Vou fazer por merecer, não dá mais desgosto pra minha mãe. O bem exercer e chegar ao topo, longe dos cães que do inimigo são fãs de carteirinha assinada. Sem fé no amanhã, iludidos e mente fraca. É minha cara ser um vencedor que não paga e nem se vende ao opressor. Seja como for, acredito na mudança. O pecador ser renascido como uma criança. As pessoas que me amam e torcem por mim, ficar de boa na manha, sem revólver, enfim. Porque assim o Senhor se agrada e ajuda, pra que o fim que me aguarda não seja igual de Judas. Foi ironia que o destino hoje em dia nesta vida.